Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis, mas ela está em nossa sintonia. Mas vamos com música, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Casal que reside aqui em Carlos, casal muito estimado, casal formado por intelectuais, casal que realmente gosta da música popular brasileira, boa música. Estamos enfocando o felicíssimo casal formado por Dona Dirce Galucci Tomé e o Dr. Amaro José Tomé. Ele, promotor de justiça aqui em São Carlos. Este casal, todos os domingos, fica em nossa sintonia, ouvindo as pérolas de ouro da música popular, com os melhores arranjadores, melhores intérpretes, melhores compositores. Enfim, a música que marcou época na era de ouro do rádio. Para este casal distinto e amável, em nossa sintonia, Dona Dirce Galucci Tomé e o promotor de justiça, Dr. Amaro José Tomé, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, em belíssimo arranjo. Do musicista, um dos 10 mais elegantes do Rio em sua época, maestro, arranjador e compositor, Custódio Mesquita, Velho Rialejo. Dalva de Oliveira, talentosa, Dalva de Oliveira, que deixou muita saudade e muitas pérolas gravadas. Dalva de Oliveira em arranjo do maestro Borba, do Juca Chaves. Note bem que coisa maravilhosa, Marcha para um Grande Amor. A pequena Marcha para um Grande Amor, com a Dalva de Oliveira, tudo isso para o casal Dona Dirce Galucci Tomé e o Dr. Amaro José Tomé. Ele, promotor de justiça em nossa cidade, este casal em nossa sintonia, que ainda gostaria de ouvir, em arranjo do Eduardo Paré, do Crécio Caldas, o rei da voz Francisco Alves, nesta gravação antológica, Velhas Cartas de Amor. Afastado, onde em criança vivias a remoer melodias de uma ternura sem par, passava todas as tardes um rialejo risonho, passava como num sonho um rialejo a cantar. Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta. Na tarde fria e calma, ouço ainda o rialejo a tocar. Ficou a saudade comigo a morar. Tu cantas alegre o rialejo, parece que chora com pena de ti. Ficou a saudade comigo

as cartas de amor já não tem ilusão, pois o que existe é saudade no meu coração. Gente ouvinte, você pode mandar uma cartinha para nós e participar de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. E quem aniversariou no último dia 26 deste mês e recebeu na oportunidade de seus familiares e suas inúmeras amizades lá em São Paulo é o advogado e nosso gentil ouvinte, Dr. Antônio Pérez Penin, que nesta oportunidade recebe de toda a equipe da Rádio USP, de um jardim, um coreto, a música e as saudades, os parabéns a você, ao Dr. Antônio Pérez Penin, que está em nossa sintonia, pelo seu aniversário natalício, vivido festivamente no último dia 26 de maio. Mais uma vez, os parabéns a você, da equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. O Dr. Antônio Pérez, advogado e também cantor. Aliás, um excelente cantor. Mas vamos nós com a música. Luiz Barbosa, do Mário Lago, em belíssimo arranjo, esta música que realmente foi cantada por toda a gurizada em adaptação por do Mário Lago, saudoso compositor, Se Essa Rua Fosse Minha. E ainda para o senhor Alberto Antônio Lago, que está em nossa sintonia, ele que reside aqui em São Carlos. O senhor Alberto Antônio Lago ainda gostaria de ouvir esta melodia com a dama do encantado, a saudosa Aracide Almeida, do Haroldo Lobo, Não Se Aprende na Escola. Em cada esquina, pra ninguém poder passar, e dizia pros vizinhos: vou morar no teu lugar. Que essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas de brilhante, pra meu bem passear. Que essa rua fosse minha, eu mandava iluminar, com uma luz que eu roubaria, e uma noite de lua. Que essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas de brilhante, pra meu bem passear. Se essa rua fosse minha, eu mandava iluminar, com uma luz que eu roubaria, e uma noite de luar. Dentro dele eu colocava uma praia com luar, pra vivermos sempre juntos, conjugando verbo amar. Mas quem ficou com Pedro foi a dona Domitia. Não se trata de invenção de quem não tem boa cachola. Ai, ai, isso não se aprende na escola. Ai, não, isso não se aprende na escola. Depois do casamento, todo mundo tem vergonha. Papai que está nervoso, põe a culpa na cegonha. A cegonha leva fama, não reclame, não dá bola. Ai, ai, isso não se aprende na escola. Ai, não, isso não se aprende na escola. Mas foi com Josefina que aprendeu a manobrar. E Josefina tinha um jeito de prendê-lo na gaiola. Ai, ai, isso não se aprende na escola. Ai, não, isso não se aprende na escola. Semente dá um broto, diz a história natural. O broto dá uma encrenca, quase sempre desigual. Se não sabe, então que guarde esse conselho na cachola. Ai, ai, isso não se aprende na escola. Ai, não, isso não se aprende na escola. Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está ouvindo e também adorando as músicas desta audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo. E na volta, em nossa passarela sonora, em nosso coreto festivo, conjunto de cegos, titulares do ritmo, Carlos Galhardo e os saudosos Joel e Gaúcho.